Senhoras e senhores, temos o dileto prazer de trazer até vocês o novo expoente do rap nacional, os jovens do conjunto Raikai. Entende, manipule cada número, o composto é fúnebre. Não se derrota, o jogo sou mentor. O problema de quem joga, o tédio que só sufoca. A fragilidade troca de lágrimas, jamais troque o livro pela droga. É foda. A mente é tela em branco, a minha cota é dividir a vista da suíte com a que tiver a melhor sogra que diz. Fica a vida, né, só beat, é quente. Lidar com o ser humano é mais que ser benevolente. Eu descarreguei meu pente, acreditei na gente. E olha bem que ainda tem muita fita pendente. Eu cismo com esse abismo, rimo sem muito achismo. Vimos em cada um potencial pro mecanismo. Abrimos portas de vidro com instinto entorpecido. É digno por ter vencido, filho do Deus que inspiro a todos meu destino. Garimpando o que ensino é contínuo, conciliando o espaço que é fornecido. Ambição de moleque na rua sem limite. Em pibites e flips me foi feito um convite de rolê pela metrópole cinza grafite. Se não entende, não espere que eu explique. É hip hop, é que me viciou. Hip hop, é o que eu vivo, o que visto. Hip hop, hip hop. Não é questão de querer, eu preciso. Maço de Marlboro Light, a caneta e o caderno, cê sabe, vai tarde. Infinito momento, como nos frames do vento. Só não confunde ideologia com meu estilo de life. Ao som de Kendrick Lamar, alright. Pulse sem bright, simplicidade abstrata na minha grande cidade é o mínimo. O homem fez os números, deuses da terra, enquanto o arquiteto chora e lava seu luto contínuo. Esquivo-me faros, cultivo-me rápido, envio-me um recado que temo que vi. Um novo ditado, nessa floresta eu encontro-me com a mesma inocência do menino do pijama listrado. Sou vagabundo, me xingo, me sou, mas sou trabalho que é o mesmo trabalho que me sobressaio. Sabedoria não escolhe cor ou idade, pois nessa passagem tu não vale o que tem, vale o que sabe. Ei mano, se tu veio é pra missão. Tanta vida e tu aí sentado. Rejeição eu já vi, não calor das ruínas, surgiu ouro, ha! Ambição de moleque na rua sem limite. Em bibites e flips me foi feito um convite de rolê pela metrópole cinza grafite. Se não entende, não espere que eu explique. É hip hop, oh, é que me vicia. Hip hop, é o que eu vivo, que visto. Hip hop, oh, yeah. Hip hop, é questão de querer, eu preciso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hip hop cresce, nunca para. Rap nacional até umas horas.